noite ouvi o mar sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira, luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marazia. Marazia na Serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marazia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Mesmo ao lado da Praia de Miramar, localizada na freguesia de Hugo Piares, concelho de Vila Nova de Gaia, existe a Praia do Senhor da Pedra, um areal que se estende por uma extensão de 200 metros e que tem a particularidade de nele se levantar um pequeno maciço rochoso onde se eleva a Capela do Senhor da Pedra. É aqui que se realiza anualmente, no domingo da Santíssima Trindade, e se prolonga até a terça-feira seguinte, uma das mais tradicionais romarias. Para se chegar à Capela do Senhor da Pedra, podemos fazê-lo através dos passadiços que se nos apresentam desde o Jardim da Alameda, na praia, a qual é distinguida com a bandeira azul e é considerada uma das 5 praias acessíveis do concelho de Gaia, com infraestruturas adequadas a pessoas com mobilidade reduzida. A Capela do Senhor da Pedra tem um formato hexagonal e logo à entrada dois antigos painéis de azulejos. No interior, o altar-mor, os retábulos laterais de talha dourada em estilo barroco e as estátuas religiosas, das quais destaca a imagem de Cristo crucificado, merecem a nossa melhor atenção. Música.

Conta a lenda do Senhor da Pedra que, na altura em que os habitantes de Grupilhares se preparavam para construir uma capela em homenagem ao santo, no lar do Real, junto à estrada marginal, aparecia frequentemente uma luz sobre o mar, junto aos rochedos da praia. Todas as noites, lá se via essa luz misteriosa que tanto intrigava a população, o que fez a mesma acreditar que, naturalmente, seria um sinal do céu. Assim desistiram do local em que tinham pensado construir a capela e foram-na edificar no alto do rochedo sobranceiro à praia. Eu nasci em algum lugar onde se avista o mar tecendo o horizonte. Nasci como a água a correr da fonte. E eu vivo em outro lugar, onde se escuta o mar batendo contra o cais. Mas vivi, não sei porquê, como um barco à mercê dos temporais. Eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, mas ele sabe que fui eu que te levei ao mar quando te vi. Posso avistar a onda que me tento a morrer, livre e sem pressa, como um rio que regressa a nascente. Talvez ali seja o lugar onde eu possa afirmar que me fiz mais humano. Eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, mas ele sabe que fui eu que te levei ao mar quando te vi. Fui eu quem nele se perdeu, assim que te perdi. Em dezembro de 1955, o então Rádio Clube Português iniciava as primeiras transmissões no novo emissor de Miramar, próximo da Capela do Senhor da Pedra. Este novo equipamento radiofónico emitia onda média e tinha a potência de 100 kW. Recorde-se que o primeiro emissor de onda média do Rádio Clube Português localizava-se na parede, aglomerado populacional da linha de Cascais. Tinhas um nome que ninguém temia. Era um campo macio de lavrar, ou qualquer sugestão que apetecia. Mar, tinhas um choro de quem sofre tanto, que não pode calar-se nem gritar, nem aumentar, nem sufocar o pranto. Mar, fomos então a ti cheios de amor, e um fingido lameiro a soluçar afogava o arado e o lavrador. Mar, fomos então a ti cheios de amor, e um fingido lameiro a soluçar afogava o arado e o lavrador. Enganosa sereia, rouca e triste, foste tu quem nos veio namorar, e foste tu depois que nos traíste. Mar, e quando terá fim o sofrimento, e quando deixará de nos tentar o teu encantamento? Mar, e quando terá fim o sofrimento, e quando deixará de nos tentar o teu encantamento? A Capela do Senhor da Pedra é um ponto de referência para os pescadores, e diz a tradição que a capela ora pertence ao mar, ora pertence à terra. Segundo os antigos, a imagem de Cristo terá ido ali parar junto aos rochedos trazida pelo mar, daí o seu nome, Senhor da Pedra. Recorde-se que a capela está virada de costas para o mar. Atualmente é visitada por imensas pessoas que são atraídas pela sua magia, pelo que também é conhecida por Casa dos Milagres. A paisagem que do alto se vislumbra é verdadeiramente atraente e magnífica. Oh, Acabamos de ouvir Maresia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.